Genetics 225, underground at 45, leaving to the right ground 121-19. To the right 1219, Genetics 225. Sincronizar 33Z, decolagem da 1-0, vento 050, grau 029. Salvador, muito bom dia, do 4234, aproximando do estado número 0, pronto. Bom dia, do 4234, alinhada de colapso, 1-0, vento 0, 70 graus, 0,629. Vento 2, alinhada de colapso, 1-0, do 4234. 234, decolador 51, 30, controle 119398, bom voo. Controle 198, azul 4264, bom dia, controlado. Salvador, bom dia, gol 1922, final, baixado travado, completamente visual. Bom dia, gol 1922, avistado, livre pouso, pista na 0, vento 0, 60 graus, 04, nós. Livre pouso, 22. 922 na célula 57, libere direita, chino solo em 121 décimo 9. A libera 19. Papá Roberto Henrique Juliette Serra. Romeu, Tango Juliette Serra, bom dia, prossiga. Direção localizador, a intenção é para 17, Tango Juliette Serra. Chefe Tango Juliette Serra, reporte para cancelamento. Kenegal 10, 12, o vento para cheque 030 graus 059. Transcente, já está visual com o campo, solicita prosseguir visual para 17, Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, cancelado ao 01. Na presente autorizado, curva esquerda, base pela direita da 17. Reporte na final, Tango Juliette Serra. Reporte na final da 17, Tango Juliette Serra. Torre, bom dia, 17 no 5, Montera da 10. Bom dia, com 17 no 5, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 040 graus, 059. Alinha e decola pistão no 0, 17 no 5. Paulo, é o Tango Juliette Sierra, avistado, livre pouso, piscina 7, vento 080 graus, 099. 7, livre pouso, piscina 7. Tango Juliette Sierra, autorizado, pouso, piscina 7, vento 080 graus, 089. 7, livre pouso, Tango Juliette Sierra. Vou chamar de Tango, livre piscina 7, Mitex. Ano 7, no 5, decolada 04, controle transfere 119, décima 8. 19-8, boa, no 7, no 5, bom dia. Tango Juliette Serra, na sala 05, confirme o pátio. Sente autorizado o backtrack em cima da pista livre. Então, Juliette, você está na frequência livre. Doutor, eu acho que é uma coisa que nós estamos. Sente o Oscar Maquitano, mas tem que ouvir se está ingressando no pátio? Após o mesmo estar autorizado até a papá? É, pode chamar o papai para ingressar, Oscar, como é que tá? Correção na Oscar. Oi, bom dia, 3179, porta escada pronta. Andrei, zona 79, autorizado, alinhada de colapso, tono 0, vento 05, 0 grau, 079. Autorizado, alinhada de colapso, zona 79. Torre Salvador, bom dia, Azul 429, nave estabilizada, ILS X-Way da 1-0. Gente, Azul 429, continua a aproximação, guarda a pista livre, como tráfego ruim, iniciando a rolagem, Kenegal 1-0, 1-2, vento pre-check 070 graus, 05 mais. Vente 1012, grato, Azul 429. Salvador, bom dia, total 991, no ponto de espera da 1-0, pronto? Gente, mantenha ponto de espera, total 991. Ponto de espera da 1-0, total 991. Os Kamek tem autorizado ingressos na 7, aposto pronto para decolagem. Gente, então ali mantenha, o Kamek está. Baixado e travado, passando a espera, Azul 4299. Azul 4299, livre pouso, pistina 0, vento 070 graus, 079. Gente, tem livre pouso, 1-0, Azul 4299. Andrei, 1-7-9, decolado, 1-0, transfere controle, 1-1-9, decimal 8. 1983. Gente, mantenha a posição, acho que é uma questão do tráfego de pessoas que tem. Salvador, Papa Romeu, Hidromendel, na pro da rotatória, visual com campo. Sente Índia November Alpha, reporte na rotatória. Reportará a rotatória, Hidromendel. Ascamac Tango, atende esteira de turbulência do Embraer, livre decolagem da 1-7, vento 060 graus, 09 mais. Você está 9911 ali, mantém, pistão 0. Azul 4299, no solo 13, direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. De novembro, autorizado final da 1-7, reporte na vertical da RMAL, Kenegal 1-0, 1-2. Autorizado final da 1-7, em novembro. Oscar Mike Tango, decolado 114, direita, corredor chefe, transfere controle em 119-8. Corredor chefe, 119-8, Oscar Mike Tango. Total 9912. 10, 12. 30 decolagem, vento 040 graus, 089, total 9919. Total November Alvo, avistado, livre pulso, pista na 7, vento 050 graus, 08 mais. Livre pulso, capteiro no 7, November Alvo. Total 9911, decolada zona meia, transfere controle em 119 decimal 8, por favor. 19-8, bom dia. De November Alfa na sala de noite, 30 Backtrack, chame pista livre. estacionar a frequência livre. Obrigada. Salvador, bom dia, tá 3663, tá no, estabilizado no localizador, 1-0. 3663, continua a aproximação, reporte no marcador com trem baixado travado, que negar 1-0, 1-1. Aportará 3663. Aportará 3663. Suspeno baixado, travado, tá 3663. 3663, livre pouso, pista 1-0, vento 05, 0 graus, 099. Gente, livre pouso, 3663. Mike Echo Delta, livre acionamento. Chame o taxi. A 3663 na sala 26, direita via Fox, sala 1, 2129. Direita Fox, 219, 3663. Bom dia, Salvador, Gol 1605, baixo travado, passo externo. Bom dia, Gol 1605, autorizado pouso, pista 10, vento 05, 0 grau, 089. Kennedy no 0, 1, 2. Gente, livre pouso. Forma grande bando de urubus, agora 300 pés, ao lado direito do alinhamento. Gente. Quase no alinhamento. Número 05, no sala 30, direita sala 1, 21, décimo 9. Direita 219, 605. Salvador, bom dia, Xené 6312, está no localizador. Bom dia, Xené 6312, continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, Kennedy no 012. Afirmativo, 1012, continuando a aproximação, reporte no externo, cheque de trem 6312. 6312, passando externo, baixando travado, avisando. Sim, Xanã 6312, livre pouso, pista 1-0, vento 0, 5-0 graus, 1-0-9. Estimativo, livre pouso na 1-0, Xanã 6312. Torre Salvador, o TAN 3304, estabilizado, ILS X-Ray da 1-0. 3304, continua a aproximação, número 2 para o pouso, que nega 1-0, 1-2, reporte no externo com trem baixado e trava. Pute, reportará no externo com a chave de trem, TAN 3304. Passando externo, baixo travado, TAN 3304. TAN 3304, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, TAN 3304. Aqui é que está autorizado, ingresso na mensagem, reporte pronto para decolagem. Xanã 6312, na solo 34, direita via Fox, solo 1, 219. Livrando à direita, solo 219, 6312. TAN 3304, vento 070 graus, 1-2, não, de livre pouso, pista 1-0. Projeto pouso, 1-0, TAN 3304. TAN Salvador, tipo 5217, está estabilizado no localizador visual. Trip 5217, continua aproximação, aguarde pista livre, que nega 1-0, 1-2. Guardar pista livre. Gente, Michael Grota, mantém a posição, aguarde instruções. Estilo Papá Vitor, prossiga para a torre. Estilo Papá Vitor, torre. Prossiga. Estilo Papá Vitor, como recebe a torre? Confirme Negativo, aquilo para Passo do Comum, recebe a Torre Salvador. Sente, prossiga. Sente, chama na interseção, aquilo para Pavita. 3304 no solo 37, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, solo 2, 1, 9, 3304. Sente, mas que cuidado, o tráfego já passou externo, mantenha a posição agora para decolagem. Tipo 5217, check o trem, livre pouso, pista na 0, vento 070 graus, 099. Baixado travado, 5207, livre pouso. Sim. Salvador, bom dia, gol 9286, tá na final de LS, 3 milhas e meia do esterco. Aqui é o Delta, eixo livre, dentro da esteira de turbulência do ATR, livre decolagem da 1-7, o vento 060 graus, 109. Corre após a decolagem do Mike Delta, pelo mapa de direção na 1-7. Tá autorizado, aquele papel após a decolagem, ingresso na 1-7, mantenha a posição após o ingresso. Gol 9286, bom dia. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Quem negar 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, aguarda a pista livre. 9286. 3527, no site, no solo de 40, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, vai chamar solo 1-2-1-9-2-1-7. Delta decolada de 40, direita, corredor cheia, transfere controle em 119, decimal 8. 19,8, Delta, graças. Confirme? Tango, tango, chame na papá. Deixa mais em posição, o tráfego já passou o externo, o quilo para a favorita. 9286, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento 060 graus, 089. Prezado pouso, 190, gol 9286, está abaixado, travado. Tango Tango, autorizado cruzamento zona 735, via Quebec, Mike Lima, na Lima vai chamar o solo em 121.9. Kilo Papa Vitor, este livre, dentro de esteira de turbulência do Boeing, livre decolagem da 17, vento 070 graus, 099. Também no solo 43, direita GS, solo 121, decimal 9. Direita ECO, solo 219, gol 9286. Kilo Papa Vitor, decolada aos 44, da presente autorizado com vencida para efetuar o cruzamento do campo, mantendo minha escuta, aguardando transferência. Vitor.